Lição 20. Se eu pudesse... 1. Angeln. Pescar. Badehose. Os calções de banho. Fotoapparat. A máquina fotográfica. Bikini. O biquíni. Filmkamera. A máquina de filmar. Filmen. Filmar. Sand. A areia. Sonnenschirm. O chapéu de sol. Schatten. A sombra. Karten spielen. Jogar às cartas. Sonnenschutzcreme. O protetor solar. Hut. O chapéu. Sich sonnen. Apanhar sol. Badeanzug. O fato de banho. Ball spielen. Jogar à bola. Sonnenbrille. Os óculos de sol. Strandtuch. A toalha de praia.